Eu sou André Sperling Prado, promotor de justiça, atuante na Força Tarefa pelo Ministério Público Estadual. O que ficou decidido? Veja bem, a ata está sendo redigida ainda na audiência, né? A audiência está sendo muito bem conduzida pelo Poder Judiciário e o que vai resultar agora é uma determinação de já pagamento de auxílio emergencial a todas as pessoas que comprovem residência em Brumadinho, ou seja, nós estamos contemplando, né, o Poder Judiciário contemplando toda a sociedade de Brumadinho e também as pessoas que estão na Calha do Rio, até 1 quilômetro do rio. Todas essas pessoas vão ser contempladas com auxílio emergencial, que é essa decisão que o Poder Judiciário, muito acertadamente, vai dar hoje aqui ao final dessa audiência. Quantas pessoas? Isso ainda não temos o dado, porque é muita gente. O valor é naquele padrão que nós havíamos pedido, né? De um salário mínimo por pessoa, né? E um pouco menos para criança e adolescente. O valor correto, exato, vai sair agora na ata que está terminando de ser redigido. Sim, não foi bem uma questão de aceitação da Vale. A Vale viu-se compelida a fazer isso diante da situação. A Vale inicialmente insistiu que queria só Parque da Cachoeira, né, e Córrego do Feijão, mas todas as instituições não concordaram com isso e o Poder Judiciário também entendeu que esse não seria o melhor caminho, porque iria ficar muita gente de fora. Essas pessoas também incluem as populações ribeirinhas que vivem lá da água do Parambeba, populações indígenas que estão ao longo do curso do rio? Sim, todas essas pessoas que estão ao longo do curso do rio, até 1 quilômetro da margem, elas vão ser contempladas com esse auxílio emergencial. E é algo imediato? Quanto tempo vai ser? Bom, o prazo será 1 ano, tá certo? Nós esperamos, mas isso vai poder ser prorrogado, isso não é um prazo definitivo, mas inicialmente o prazo é de 1 ano. De outras cidades também? De outras cidades, porque a bacia do Paraopeba abarca várias cidades, então outras cidades também vão ser contempladas. Os pagamentos começam quanto? Juiz? Como? Juízo ou com acordo? Na realidade, houve um processo negocial dentro dessa audiência, porque será uma audiência de conciliação, tá certo? Então, vai sair como um acordo, né? Mas foi um acordo muito bem conduzido pelo Poder Judiciário de Minas Gerais. Alguns pontos vão ficar para uma próxima audiência, é isso? Sim, não há como a gente resolver um problema dessa magnitude em uma audiência, né? Nós estamos agora cuidando de auxílio emergencial para as pessoas atingidas. E ficaria para depois? Como? Calma. O que ficaria para depois? Não, nós temos a indenização integral, nós temos a reparação do meio ambiente, né? Tudo isso são coisas que aos poucos elas vão surgindo e nós vamos enfrentando. No primeiro momento agora, a nossa preocupação são as pessoas que estão passando necessidade, que estão sem água, que estão sem comida. E é isso que, muito acertadamente agora, vai haver uma solução. Que o problema das moradias, tem gente em hotéis ainda, casa de família? Esses problemas, eles estão sendo equacionados, mas eles não foram objetos nessa audiência, tá? Não foi objeto dessa audiência. A audiência principal agora foi o ressarcimento do Estado com os gastos que o Estado está tendo, né? E as questões emergenciais que precisam ser enfrentadas. Como é que o senhor avalia a postura da Vale, dos advogados da Vale nesse diálogo com a justiça, com os promotores eleitorais? Olha, eu acho que a Vale sempre tenta reduzir os seus gastos, né? Como empresa privada, ela sempre tenta gastar o mínimo possível e acredito que não está tão preocupada com as pessoas quanto a gente gostaria como instituição pública. Mas nós entendemos que ao longo desse processo a Vale muito provavelmente vai enxergar que ela tem que agir com responsabilidade social, né, e ela tem uma responsabilidade para com a sociedade de Minas Gerais e espero que ela cumpra todas as determinações e mude um pouco a postura dela a partir desse momento. Você falou do repasse para o governo do Estado, como é que ficou decidido isso lá? Ficou decidido que a partir do momento que o Estado tenha custos e apresente esses custos, né, que ele, enfim, são de diversas espécies, o Estado vai poder levantar esse dinheiro dos recursos que estão presos lá, né? Vai ser retirado ainda daquele 1 bilhão? Quem são os atingidos ou não? Veja bem, o processo de decisão de quem são os atingidos ou não, isso daí vai passar pela assessoria técnica, tá? E junto com os atingidos, nós acreditamos que vai haver um processo de integração. Isso não foi objeto agora dessa discussão, né? O que nós pretendemos fazer agora, nós pedimos para que fosse contratada uma entidade independente para que ela possa levantar todas as pessoas que precisam de auxílio emergencial, inclusive aquelas que não estão abarcadas nessa decisão ou nesse acordo que vai sair hoje. Por quê? Porque esse acordo tem uma limitação geográfica, é 1 quilômetro da bacia. Pode ser que tenham pessoas atingidas que estão a mais de 1 quilômetro da bacia. Então nós vamos ter essa entidade que deve ser contratada para fazer essa verificação emergencial. É um cadastramento emergencial. Houve um protesto aqui na frente porque as pessoas estavam alegando que nem todos os representantes das comunidades atingidas participaram da audiência. Quem é que participou da audiência e como é que foram escolhidas essas pessoas? Veja bem, o critério foi judicial, tá certo? Não foi nosso. O juiz entendeu que as pessoas que já haviam participado das outras audiências poderiam participar, porque houve um acúmulo muito grande de pessoas aqui nesse momento. E ele entendeu que, para o bom andamento do trabalho, se tivesse muita gente na sala, isso poderia gerar tumulto no processo. O processo correu muito bem, o juiz conduziu perfeitamente bem a audiência e entendo que não houve prejuízo nenhum às comunidades. Nós, na realidade, tivemos um dia de avanços aqui hoje. Tá? Já tem alguma outra audiência marcada? Como é que fica daqui para frente? Na ata vai sair a data da nova audiência, eu ainda não tenho a data correta. O juiz, nós pleiteamos que os valores devem ser contados a partir da data do desastre, ou seja, já estão correndo, né? Então a Vale já está com dívida com essas pessoas, né? E a data inicial do pagamento, isso ainda não foi definido, justamente porque nós precisamos definir o universo das pessoas. Isso não está na ata ainda, a data inicial do pagamento, mas à medida que essas pessoas forem sendo incluídas, nós pretendemos construir um sistema de que já comece o pagamento, tá certo? Quer dizer, a gente não precisa levantar todo mundo para que o pagamento inicie, né? Por enquanto, nós vamos ainda discutir a respeito desse prazo, tá? Obrigada.